pelo tio. E bate o sol que derrete a neve. Não há perdão nem razão pro crime. O tom é grave, o tempo é breve. E assim por onde a humanidade tem, até o som acontece. Eu sou peço que eu passe a mim, e o compasso não se atreve. Nunca sofri, nunca releve, sofri, é velho. Nunca sofri, nunca releve, sofri, é a sombra quando se aproxima e sobe um som que é leve, que sirva o pulso que o desejo tem. O amor nunca prescreve. O que a vivem da vida adivinha se é uma para que são cancele. Só no meu polo se enrola o sangue, o choro da minha pele. Nunca sofri, nunca releve, sofri, é velho. Nunca sofri, nunca releve, sofri, é velho. Salvador. Boa noite, Concha. Que massa, vocês estão aí, né? A Concha Nova. Sejam bem-vindos. Este é Lenine em Trânsito.